A retirada é tua, despedida é minha. Vou levar meu flor do campo e a beleza das meninas. Vou levar meu flor do campo, que é a beleza das meninas.